Alpha, left side of the water, on little bubble. Quatro, completa chame a torre, Salvador, frequência 98, decimal 95, Guardião Zé. Salvador, Guardião 04, compor na final da 17. Guardião 04, autorizado final da 97, reposte na curta final, altímetro no 0, no 3. No 0, no 3, vai parar na curta final, 04. Olha, reforçar, é presente sem frequência livre, mantenha a coordenação bilateral com esse controle e apenas para confirme o estimado para pouso em morro ou será apenas sobrevoo. Sem frequência livre para coordenação. Charlie Serra Romeu Controle. Serra Romeu Controle. 66, aciona identificação, chegada amarela utilizada, desça para nível de voo 050, altímetro na 06. Voe para a posição STAP, após STAP, voe para a Serra Vista 366, para o final do procedimento renave da pista mais velha. Charlie Serra Romeu, controle? Juliette, foi para Seat. Papapá, Charlie Serra Romeu, controle Salvador. Juliette, controle. Possível realizar uma ponte com o tráfego do Papapá, Papapá, Charlie Serra Romeu, por gentileza, informar a posição do meio? Questionar a posição do veículo, correção. Obrigada pela tentativa, motorista de November Suíte, informo que não há tráfego do setor conhecido pelo controle a reportar. Chame quando pronto para a descida. O altímetro em Salvador na 03. Adicione identificação, chegada bom, se autorizada. Desça para 4 mil pés, altímetro na 03. Papá, Charlie, Sierra, Romeo, na escuta do controle. Padrão 04, sobre solo autônomo 9, deck track autorizado na Forte Livano via Rocha. Romeu, como recebe o controle Salvador? Passa de Sierra Romeu, controle. Vitorinha Juliette, mantenha para o OCA, já sei que foi Salvador, frequência 98, decimal 9. Vitorinha Júlio, boa. Está autorizado o final 97, 1003, ajuste agora a autorização de pouso. Vitorinha de Júlio, pós autorizado, pistão no 7, vento no 50 graus, 09 graus. Papapá, Charlie Sierra Romeo, controle. Então 3894, chame este controle na frequência no 20, decimal 8. Então 3894, boa tarde, sem identificação, chegada à área autorizada, esse para nível de voo 050, altímetro 903. Zero cinco zero autorizado, 3894. Zona 66, foi para o Sierra Pista 366 para final do procedimento RNAV da pista no zero. Desça para 2500 pés altímetro no 063. Reporte passando Sierra Pista 366. Bom, autorizado para o Sierra Pista 366, estamos para 2500 pés altímetro. Foi para Sierra Vista 366 para o final do procedimento RNAV da pista no zero. Desça até 4000 pés, altímetro no 063. Vitorinho de Júlio, solo 25 para o 44, também está localizado na posse da vista. Siga para o controle. Prossiga para o controle, Charlie Serra Romeu. Serra Romeu, como recebe o controle? Via Litoral Sul, Charlie Serra Romeu, reporte no farol de Itapuã para cruzamento com a torre. Então 3894, desça para 2000 pés, QNH 1003. passando Sierra Victor 366, Gol 166. 166, completa sinal do procedimento, sendo Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 98, Tamanel, Gol 166, obrigado. 3894, autorizado a sinal do procedimento da RINAV da pista 0, reporte passando Sierra Victor 366. Charlie Serra Romeu, controle. Boa, 966, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, que é legal no 013. Gente, foi 3 aguardando a autorização de pouso, colando o 66. Fomos autorizados, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0 mais. Então, 3894, controle. É possível a tentativa de realização de uma ponte com o tráfego do Charlie Sierra Romeo? E, por gentileza, caso consiga o contato, peço que o mesmo retorne a frequência do controle. Charlie Serra Romeu, confirme posição. Charlie Serra Romeu, também se ficou tudo, cara. Tá com dificuldade pra ficar não. Charlie Serra Romeu, vai para o farol de Itapuã, para cruzamento da pista 1-0 com a torre, chame a mesma em 1-8 decimal 95, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, muito grato, 118, só 3894, grato pela ponte. Ponte, 94. Voo 9096, acione identificação, chegada Mário autorizada. Desça para o nível de voo 050, QNH 1-0-3. Na linha do litoral, reporte para o cruzamento da final da 35, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, reportará na final 35. Canem 1143, após a posição pelo, voe para o Sierra Vista 366 para final do procedimento da RINAV da pistana 0. Desça a via para 25000 pés, QNH 1-0-3. Passou 366, estabilizado. 3894 completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95, com pulso. Tomar na torre agora, muito obrigado, tá 3294. Ana 43, confirme a prova que está mantendo. Dá-lhe a fatango, prossiga para o controle. Pô, 966, solo aos 33, direito, 1211. Direita, 1211. Confirme a altitude que está mantendo no momento. Da final da 35, reporte para o cruzamento da final da 28. Já tem o maior, reportará na final da 28, muito grave. e Alfa Tango. Voe para o farol de Itapuã e mantenha-se sob regras de voo visual. Na proa do farol de Itapuã, aguarde autorização para prosseguir para o TGL Serra Luís Delta Lima. 150 graus, 08 horas. Autorizado o pouso, pista no zero, ciente, na 3894. Tango reporte ingressando a CTR. Licença, vai distante, tem aeronave agora na porta final para pouso 90. Mantendo na posição, Charlie Ferrão, meu. É, o 943 completa o sinal, estamos dois frequência no 8, decimal 95. Charles Serra Romeu, autorizado o cruzamento da 28, mantendo a escuta da torre, aguardando a transferência. Charles Serra Romeu, acertando o cruzamento da 28. Foi, salvador, o Chanel 6143, sinal, estabilizado. O Xené 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1013. Aguarde pista livre, com 23, 6143, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 09 metros. Pouso autorizado, 90, 6143. Salvador, Charles Serra Romeu, já afetou o cruzamento da 28, já estava através de buraquinho. Ok, aguarde transferência, Charles Serra Romeu. Aguardo. Romeu, transfere 1208, controle. Charles Serra Romeu, 1208, muito grato. Controle Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, mantenha-se sob controle e confirme o local de sobrevoo para a Forte. Afirmativo, sobrevoo para a Forte, Charles Serra Romeu. Gente, Charles Serra Romeu, agora como recebe o controle? Referente a Júlio, chama o táxi. tomadas do controle, mantenha essa frequência e quando em solo segue seu equipamento rádio. Charlie Serra Romeu vai efetuar o equipamento do rádio e manter atento aí o controle. Autorizado o táxi, reporte na ótica, Vitorino de Juliette, 0013, ajuste. Índia Juliette, reporte aéreo para a pista 7. Caramba, 143, solo de 4-0, direita, 121, já foca. 121, roda foca, 143. Zero, autorizado, galera, manter a pistão no zero. Vitória de Júlio, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 50 graus, 09 nós. Vitória de Júlio, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 50 graus, 09 nós. Canal 6201 não autorizado, aliás, ele ia falar, pistão no zero, vento no 50 graus, 09 nós. Boa tarde, gol 869, ponto 0 da 1-0 por 1. 69, autorizado aliás, manter pistão no 0. 869, copiador. Qual 869? 869, autorizado aliás, manter pistão no 0. Ali, manter pistão no 0, 869. Vitorinho de Júlio, decolado aos 4-2, segue litoral sul ano 1500, vertical para o Tapão, chame 1-208, controle. Fica de Juliette, com a direita, litoral sul ano 1500, chama através para o Tapão, controle 1-208, Juliette. Chega aquilo delta ali, versionamento, chame táxi. Passou 366, gol 9-0 no meio. 0 no meio, completa final, sensor, frequência 98, decimal 95. Não tem mais. Salvador, é o gol 90 no meio, estabilizado no R, nave no 0. 90 no meio, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, 1 no 3. Padrão, aguardando pista livre, 90 no meio. Na altitude de 1 no 1500 pés. No entanto, aguarde a autorização deste controle para iniciar a descida. Dando check, o seu modo Charlie não recebe o meio. Ativo, realize o check do equipamento. Controle, acionário 6201. Acionário 6201 no contato radar. Suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, se retorna. Presente, vou direto a Leda. Direto a Leda, 6201. Negativo o modo Charlie. Correção, ainda negativo o modo Charlie, só recebe o seu primário. Charlie, aeronave, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Autorizado decolagem, som 0, voo 869. Vitor Índia Juliette, 1.500 pés, reporte farol da barra. Carreira Fotango tem condições de dar presente voar para a ponta do Maitá, após ponta do Maitá, prosseguir para a Serra Uísque e Delta Lima? Voa para o meu tango, reporte no ponto de espera da Papá, a retaguarda do Eco 50 Papá, que está taxiando agora a Papá. Voa para o meu tango, táxi autorizado até a Papá, reporte na Papá, 1.003, ajuste. Voo 9016 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 119. Pouso. Boa noite, 69, decolar 245, 1208, controle. 208, boa. Fazendo ingresso na Porte Anério, pronto, pistão no 7, século dela. Ligou 1869. Boa noite, 69, contato radar. Suba para o nível de voo 360, ia sair da Arboruna. Arboruna para 360, 1869. Ok, mantém a posição, vou para o botão. Tango apenas para informação, a nossa posição de 11 horas, o tráfego do Vitor Índia Juliette em Papa Alfa 32, mantendo 1.500 pés no litoral, sentido contrário. Se Charlie Alfa Tango se estiver desconfortável para manter essa posição a 1.000 pés, e na proa sugerida, informe esse controle a fim de evitar a área restrita do circuito, conforme o notão. Guarda a autorização, século dela. Alô, Tango, 3 Charlie, Eco Golf, Eco. Boa tarde. 3 Charlie, Eco Golf, Eco, mantenha a posição. Qual é a posição para a posição? Reporte visual com o mesmo Vitor Índia Juliette. November Asquiz, reporte para descida. November Asquiz, para descida. November Asquiz, o ajuste em Salvador 1.003, desce para o 1.500 pés. Reporte Paripe, ingresso no corredor Veracruz, após Veracruz, Paripe. Veracruz, Paripe. Se Charlie Echo, você é could you confirm how many persons on board? Yes, 2-1 passenger plus 9 crew. Confirm 215? No, 2-1 plus 9. Ok. 90 no meio, sala 48, direita no 211. Direita 211. 90 no meio. Autorizado. Obrigado. Sené 6201, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterno 125.1. 6 Cérgulo Eco, prossiga para o cruzamento da sinal da 1-0 com Pro de Itapuã e aguarde transferência ao controle. Informa o jato agora, o Fernando decolando da pistão no 7. Seguindo para o cruzamento, Cérgulo Eco. Papá Romeu Golf, Romeu Tango, autorizado ingresso na Porte Anel e pronto, pistão no 7. Pelo Delta, decolado 249, 1208, controle. 1208, boa tarde, obrigado, pelo Delta. Vitor Índia Juliette, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Informe que não há tráfegos no setor conhecido pelo controle a reportar. Controle, boa tarde. Papapá, Serra, Kilo Delta. Kilo Delta, prossiga para o controle. O Serra, Kilo Delta, decolou na sua escuta. Você precisa manter 2.000 pés, litoral até o farol da Barra, após subir em rota, possível? Serra do Leco para cruzamento. Autorizado, Serra do Leco, proa de Itapuã, farol de Itapuã, e aguardando transferência ao contexto. Proa de Itapuã, Serra do Leco. Para a posição Leda. Boa, direto Leda na segunda 3.800, Serra do Leco. Serra do Leco, SN código 5474. 4-7-4-0-9-0. Olha, Fatango, voe para o destino, reporte visual, correção. Voe para a Terra Whisky Delta Lima, reporte ao final do TGL. Gente, aguarda a autorização de decolagem. O voo foi anotado. 282-1200-1229. Obrigado, boa tarde. Charlie Alfa Tango, tem frequência livre para o TGL, reporte ao técnico. Charles Azul Eco, transfere em 1208, controle. Confirma para o Eco. 1208, controle. 1208, controle, grato. Controle, é o Papa Romeu, Charles Azul Eco. Prossiga para o controle. Muito boa tarde, Zé Roda Irmã, cruzou 190, está seguindo o litoral em Itapuã. A intenção é seguir para o circuito fora do ar. Tente Serra Azul Eco, mantenha o litoral sul e a escuta deste controle. Reporte no local de sobrevoo. Reporte no local de sobrevoo, Eco. Bom, ei, Zero, seguiu. Papai, o meu Golfo é o meu tango, decolagem autorizada. Pistão no 7, vento 150 graus, 099. Itali Eco, Golf Eco, Radar Contact on Departure, Quadro to Flight Level 400, Via Dial Departure. Clame 400, Via Dial Departure, 3 Charlie Eco, Golf Eco. O Delta foi direto a Gnado. Direto a Gnado, Serra, pelo Delta. Meu gol foi o meu tango, decolado 5-2, subiu para 1.000 pés, autorizado por vai à esquerda e cruzar o campo, mantendo a escuta da torre. Vai cruzar à esquerda, cruzar o campo, escuta do pés, está presente, agora só meu tango. Heróico Whisky, foi para a Seaja. Oi, Salvador, Azul 2718, ponto de espera no zero, pronto. Azul 2718, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Decolamos no zero, Azul 2718, só para informação, tem um tráfego que fica no ponto de decolar da 17, o Cirrus, segue com o procedimento do litoral norte, sem interferir com a sua decolagem. O cruzamento é setado, o Golfo Metano vai curvar a direita para seguir com a praia do litoral, tá ok? Segue mantendo a praia nordeste para o litoral, Golfo Metano, transfere 1208. 1208, vai chamar, obrigado, um bom dia, bom trabalho. Prossiga. Oscar Golf November, Alfa. Controle Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu Golf Hotel. Tá, meu país. Meu pai na escuta do controle, Golfo Romeo Tango, confirme a pro ideal para o destino? Está presente mais 5 graus à esquerda, autoriza? Autorizado voar direto destino, suba para o nível de voo 075, Golfo Romeo Tango. Ciente, autorizado destino em 075, o Golfo da Tango, grato. Quando possível estimado para pouso, Golfo Romeo Tango. Bom, aguarde para o estimado, tá bom? Passou através do passo de Sassu, tá nessa frente. Galho Alfa Tango, mantenha a proa de farol de Itapuã, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Proa de farol de Itapuã, vai chamar a torre de 95, graças a Deus. Boa. Vai tirar Alfa Tango? Prossiga, tirar Alfa Tango. Boa tarde, passou através do parque de Sossu, proa do farol de Itapuã, instruções para o ingresso com o circuito da 97. Está presente autorizado, circuito da 97 pela direita, pode base para a final, 1003, ajuste. 3, 1, ajuste, vai curvar à esquerda para o cruzamento da final da 90. Autorizado o circuito pela direita da 17, Thiago Fatal. 2718, decolado a 55, 1208, com ele. 0218, azul 2718. Qual parte de destino, Thiago Fatal? H da Bata. Gente, pousa na capiteira? Se autorizar, pousa direto na Bata. Gente, Thiago Fatal, vento no 40 graus 099, já poste no sol controlado na Bata. Autorizado então, direto para baixo, Tchara Fatão. Vai apontar no solo controlado. 0-1-5-3-0-3. Controle Salvador, azul 2-7-8, decolado na sua escuta, passando 2000, saída da FUCA. Azul 2-7-8, contato radar, suba para o nível de voo 3-5-0. E foi direto para a posição Jamo. 350 direto Jamo, azul 2-7-8. Eco, mantenha, durante o sobrevoo do circuito, mantenha a escuta deste controle, gente. Eco tem condições de manter coordenação bilateral com este controle dos próprios locais? Oi, tá com a frequência de boa tarde. November Aquisk, mantenha a proa de Seaja, chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 95. 295, November Aquisk. 3, Charlie Echo, Golf Echo, crossing all flight level 180, call Recife Center, 128, decimal 35, if unable 125, decimal 1. Ok, 128, decimal 35, and then 125, decimal 1. Bridge back correct. 7, não é zero a serviço. Siga para o controle, Lima Mike Fox. Gente, Voitória de Arranha com Índia, reporte nacional para pouso, confirme PCs a bordo. Bem. Foi direto para Serra Vitor 366 da presente. Papapá, Serra Tipo Delta, Semi Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Meu tango, confirme já é possível fornecer o chamado de pouso. Papa Romeu Golf Romeu Tango. Aceita, prossegue a tango. Já é possível fornecer o chamado de pouso? Aceita, sim. 2-0-5-0, sai de pouso do Golf Romeu Tango. Gente. No 8, Semi Centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. Oscar Whisky tem pouso autorizado, pistão no 7, vento no 40 graus, fundo 09. Livre pouso na 17, 90 Oscar Whisky. Alistair Romeu, controle? Alistair Romeu, mais curta, patrulha. Presente, prossiga direto para a Ceasa rotatória. Matheus, Ceasa rotatória. Para marcar o controle. Zero 16, acione identificação, voe direto para o CA Vitor 366, descendo para 4 mil pés, acione 013. Acione 013 padrão. 7, autorizado ali, decolar pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 08 mais. Tem uma Mike Fox avisou com Serra Índia com Índia. Estou para 500 pés, ajuste no 0, no 3. Somente para informação, trata do Charlie Sierra Romeu,

Confirmando o novo estimado de pouso 190-2038. Quente, o Golf Romeo Tanto. Firmando o estimado de pouso será o 2050 Papá ou Zulu? Quente. Papapá, Eco, Lima Oscar, prossiga. Eco, Lima Oscar, confirme seu POB e procedente de China. Charlie Lima para Salvador, confirmando matrícula para Papapá Eco Lima Oscar. Ente Papapá Eco Lima Oscar, está autorizado o cruzamento da Bahia sobre Santos 500 Pedras de Chino 093, reporta através do farol da Barra. Para informação, dois tráfegos no setor do Circuito de Carnaval Aéreo do Iosmar, tráfego Guardião 01, a 500 pés, e o tráfego Papa Romeu Serra Zulu Eco com Robson 44, também a 500 pés no setor. Reporte no através do farol da Barra. O 9966 desce para 2500 pés, ajuste no 093, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporta para a Santa Terra Vitor 366. 2563, informará a Santa Terra 366, bom 966. O 9645, adiciona identificação, desce para nível de voo 06 do G0. Presente, mantém a proa da posição bons. Após a posição bons, programa Serra Vitor 367. Para interceptar a final RNAV, posição no 0 de Salvador. Solo Zuno 3, direito no 211. Direita 211, gol 9022. Arroba Serra Azul Eco, controle. Informação, o tráfego do Eco Lima Oscar, iniciando o cruzamento da Bahia de todos os Santos 500 pés, prosseguindo do sentido farol da Barra, farol de Itapuã. Se azul é, como tem essa tempo atrás? Então, 01 no controle.